Boa tarde, rádio ouvintes da Rádio Com. Hoje é dia 17 de novembro, 6h05 da tarde. Começando o programa Nós nos Outros, Antropofonias e Charlas. Hoje o nosso assunto é um olhar sobre Estado, políticas e assistências nômades, com o nosso convidado Thiago Lemões, doutor em antropologia pela UFRGS e pós-doutorando em políticas sociais e direitos humanos pela UCPEL. E a nossa mediadora, professora Cláudia Turra, professora doutora do Departamento de Antropologia e Arqueologia da UFPEL. Eu sou a Aline, na mesa de áudio, minha colega Angélica, na trilha sonora, e nosso mestre em imagens, Glênio. Então, começando agora, passo a palavra para a professora Cláudia Turra. Boa tarde. É um grande prazer estar aqui novamente no programa. Quero agradecer o pessoal da Rádio Com e essa equipe maravilhosa do projeto Nós, Nosotros, Antropofonias e Charlas, que é um grande orgulho para nós do Departamento de Antropologia e Arqueologia da Universidade Federal de Pelotas, né? Porque é um projeto que tem a iniciativa e toda a autonomia dos alunos do curso de Antropologia, do bacharelado em Antropologia. É um projeto de grande importância, né, porque ele permite difundir e fortalecer, difundir os trabalhos desenvolvidos dentro do curso, né, e com pesquisadores de outras áreas em interlocução com a antropologia, e também uma oportunidade de fortalecer os nossos laços com a sociedade abrangente, né, restituindo para ela as pesquisas que, em geral, partem dela e que são fruto da reflexão dentro da academia. Então, para mim é especialmente importante esse programa, é uma honra estar aqui na mediação com o Thiago Lemões, que já conheço, já acompanho o trabalho dele há mais de 10 anos, né? Foi quando eu entrei na Universidade de Pelotas, em 2007, que o Thiago, na época, era estudante do curso de História, da graduação em História. Então, acompanhei a importante pesquisa que ele desenvolveu no seu trabalho de conclusão de curso com as pessoas em situação de rua. Né? E, posteriormente, ele fez o seu mestrado em Ciências Sociais. Então, eu tive também o prazer de acompanhar, de orientar o trabalho do Thiago, na dissertação que ele desenvolveu, sobre a qual ele vai falar hoje. E na terceira etapa, então, da sua formação, ele entra no doutorado em antropologia na UFRGS, sob orientação da professora Patrícia Schur, e também continua dando continuidade à pesquisa que ele desenvolvia com a população em situação de rua, mas agora no contexto de Porto Alegre. Também tive a oportunidade de acompanhar essa pesquisa no momento da defesa da tese do Thiago, e sobre a qual ele vai falar, que teve algumas particularidades essa defesa também, que foram bastante interessantes. Atualmente, o Thiago é pesquisador vinculado à Universidade Católica de Pelotas, onde ele atua no programa de pós-graduação em Políticas Sociais e Direitos Humanos, né? E, então, após essa breve apresentação, eu queria, então, passar a palavra ao Thiago e dizer da nossa satisfação em tê-lo aqui presente dentro desse projeto. E aí partimos, então, para umas questões mais específicas, mas, de momento, te passo a palavra, Thiago. Bom, boa noite a todos, né? Quero agradecer esse convite fantástico, agradeço a Cláudia, agradeço essa equipe, né, maravilhosa aqui com esse projeto super importante que traz, né, a antropologia para um outro espaço, né, mostrando o quanto que, de fato, as ciências sociais têm a dizer, né, sobre o mundo, não se restringindo ao campo acadêmico, né, mas, de alguma forma, contribuindo para um debate mais amplo enfim, mais, né, potente politicamente para pensar uma série de questões. Eu acho que o programa é um veículo super importante para transformar algumas, certa forma, algumas barreiras que se colocam ainda dentro da academia em relação à contribuição da antropologia. Né? E seria mais agradecer mesmo, né, esse convite e dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com a Cláudia, né, principalmente, que é a pessoa que tem me acompanhado há muito tempo, que me inspira muito nessa trajetória de pesquisa, né, desde a graduação, enfim, mestrado e doutorado. Ok, Tiago, muito obrigada. Então, vou te fazer algumas questões, então, relativas a essa trajetória, né, que acho que faz 10 anos, pelo menos, uhum, que tu está envolvido com esse tema, né, das pessoas em situação de rua. Eu sei que, normalmente, nas tuas apresentações, as próprias pessoas estão presentes, né, é uma exceção que hoje isso não aconteça, pelas condições que não foram propícias, mas foi sempre um trabalho, um diálogo muito, muito franco, né, com essas pessoas. E queria saber, assim, a respeito do início da tua entrada para a tua antropologia. Tu, assim como eu, tem a formação, a graduação em História, e em determinado momento, a luz da antropologia, né, brilhou mais forte e tu acabou tomando esse outro caminho, né? Nunca deixando de ser historiador, né? E eu também me sinto assim. Mas eu queria que tu explicasse um pouco o que te levou para a antropologia, partindo de uma formação, de uma graduação em História. Uhum. Bom, a paixão pela história, ela vem, de fato, desde o ensino médio, né? Então, eu ingresso na História aqui em 2005, na UFPEL, mas também ingresso na Casa do Estudante, né? Como um bolsista de auxílio moradia e alimentação, né? Enfim. E a gente sempre debateu na Casa do Estudante, sempre definiu a Casa do Estudante como um microcosmos, né, da universidade, onde uma série de, né, de questões, de perspectivas, de debates circulavam por todos os lados, né? E isso, de alguma forma, nos tocava a todos, independente do curso, né? E um dos debates muito presentes, né, pelas amizades, pelos vínculos que nós construímos na Casa do Estudante, foi com pessoas que estavam fazendo etnografia, né? Posso citar a professora Carla Ávila, hoje professora da UCPEL, né, que à época estava fazendo etnografia junto ao grupo Odara, né, um grupo de dança afro na cidade, né? Ela comentava muito, né, sobre as suas experiências etnográficas, e isso foi suscitando muita curiosidade, né? Tanto é que eu comecei a ir a campo com ela em algumas reuniões, em algumas idas a campo. Ela me chamava, quem sabe tu vai, e enfim, acompanha. Então, isso começou, esse contato e esse debate na Casa do Estudante sobre antropologia, sobre teoria antropológica, mas também sobre as experiências, um trabalho de campo, né, foi me conduzindo a um interesse cada vez mais, né, consistente pela antropologia. Até que, no terceiro semestre do curso de História, a Carla me indica cursar uma disciplina, como ouvinte, né, da professora Flávia Rietti, né, no quarto semestre para História, que era justamente Antropologia 1, ou Antropologia simplesmente, né, que era uma disciplina, à época, uma única disciplina para o curso de História. Então eu entrei e já apresentei, o primeiro texto que eu apresentei foi a introdução dos Argonautas do Pacífico Ocidental, né, do Malinowski. E desde então eu fiquei muito interessado na teoria, muito interessado na experiência, né, etnográfica, e cursei toda a disciplina, me aproximei da Flávia, e no semestre seguinte, então, ela me convida para atuar como bolsista, né, numa pesquisa financiada pela Unesco, né, e demandada pelo IFAM, para reconhecer e inventariar, né, o patrimônio imaterial da tradição doceira em Pelotas, né? E então eu entro como aluno de História para trabalhar com uma equipe de antropólogos, de historiadores, né, de cientistas sociais, enfim, então uma equipe multidisciplinar, né? E a minha aproximação com a antropologia, ela se dá a partir das entrevistas, da história oral, né, de um levantamento bibliográfico que foi necessário, né, que que fosse realizado para que essa pesquisa sobre a tradição doceira se encaminhasse, enfim. Muito em contato com o professor Mário Osório Magalhães, no primeiro momento, né? Falecido professor Mário Osório Magalhães, com quem eu aprendi muito, né? Trabalhando com documentação, com levantamento de dados em jornais, enfim. Com o professor Fábio Vergara também, né? Com o professor Rogério Rosa, indo a campo, né? Um professor que me iniciou nas entrevistas, né? Enfim, realizando entrevistas na zona urbana e no meio rural também. E a partir disso eu entrei numa rotina de 4 anos, na verdade, né? Realizando entrevistas, transcrevendo entrevistas, indo a campo, né? Redigo diário de campo. O que, que é então... essa história do ir a campo? Para o pessoal que está ouvindo, talvez isso seja levado ao pé da letra, ir a campo, uhum, como se fosse ir para um campo, uhum, né? Mas o que, que significa o campo em termos do método etnográfico? Uhum. O que, que significa ir a campo? Bom, a antropologia ela se distingue pelo método, né? É um método etnográfico, de fato. Né? Esse ir a campo, na verdade, é justamente claro que existe toda uma metodologia, né? Todo um preparo, enfim, transcrição de realização, transcrição de entrevistas, né? Redigir diários de campo, mas o fundamental é estar aberto à relação com o outro, né? E essa relação de alteridade, né? Então, o ir a campo acredito que seja justamente esse movimento de relacionar-se com o outro, né? De compreender o seu modo, a sua dinâmica de vida, a sua lógica de compreender e de estar no mundo, né? Esse movimento, né, de identidade, alteridade, de relação com o outro, né, que nutre a antropologia, que nutre o seu método, né, e que, enfim, acho que a ida a campo é justamente uma ida a esse encontro com o outro. Né, e com a sua lógica de pensar o mundo, de se colocar no mundo, e a partir dessa relação, desse estabelecimento de diálogo, né, de vínculos, sempre numa perspectiva compreensiva, né, que nutre, que dá o substrato, a substância para que o conhecimento antropológico se constitua. Uhum. Né? E Tiago, o teu trabalho de conclusão de curso, uhum, ele tratou de alimentação já, que era alguma coisa que tu estava lidando nessa pesquisa do patrimônio imaterial sobre a produção doceira, mas ele tratou da alimentação num universo de pesquisa distinto, uhum, né? Que é aí que tu começa a trabalhar com esse segmento social atualmente designado população em situação de rua. Uhum. Né? Tu pode explicar para a gente como que foi essa pesquisa, como que foi o teu trabalho de campo, então, e o que que tu abordou a partir dessa experiência? Perfeito. Bom, eu ainda estava no auge dos trabalhos com o INRC, até a tua entrada, então, na universidade, né? E o contato que eu tive por curiosidade, né, com a tua... O INRC, só vamos explicar aqui para o pessoal, então, Inventário Nacional de Referências Culturais. É a pesquisa que precede o registro do patrimônio imaterial. Exato, né? É uma metodologia específica, né, produzida pelo IFAM para registrar bens de natureza imaterial, né, simbólica, representações, crenças, práticas, né, que, enfim, precisam de uma metodologia muito específica para serem identificadas, para serem reconhecidas, né, tendo em vista que, de fato, o patrimônio, o registro do patrimônio no Brasil, por um bom tempo, teve muito ancorado na dimensão material, né? Então, sobretudo na arquitetura, né? Enfim, no patrimônio histórico, mas arquitetônico. Então, essa metodologia, criada em 2003, se não me engano, né? 2002, 2003, ela vem, de alguma forma, suprir essa lacuna, esse limite, né, do reconhecimento, do debate sobre patrimônio no Brasil, alargando aí essa dimensão, essa noção de patrimônio para representações, práticas, né? Enfim, crenças que estão no âmbito do intangível. Né? Então, essa metodologia ela abarca essa proposta. Então, com a tua entrada, eu entro em contato com o teu livro, né, que é Nomadismo Urbano, né? Uma etnografia dos nômades urbanos em Porto Alegre, né? E me apaixono pelo tema de imediato, né? Justamente por essa alteridade radical, né, que é estabelecido no teu trabalho, quer dizer, né, essa relação com o outro, mas um outro absolutamente diferente, né? Enfim, pela sua condição, pela sua situação, pelo aquilo que, de fato, toda a literatura mostra, né? Tudo aquilo que ele coloca em desafio, né? Ou seja, tudo aquilo que ele questiona, que esse grupo questiona, né? Valores, né? Modos de vida, né? A lógica sedentária, o tempo todo sendo questionada, sendo colocada em xeque, né? Então, o que me encantou nessa primeira leitura é justamente essa alteridade radical que teu trabalho nos chama a atenção, né? E a partir disso... Essa pesquisa, só explicando, foi fruto do meu mestrado, realizada entre 1990 e 94, e foi com um universo dos habitantes de rua, uhum, né, como eu designava na época, que habitavam em Porto Alegre, né? Então, depois de lá, na época não havia muitos estudos sobre isso, e então, de lá para cá, acho que esse tema ganhou uma amplitude muito maior, e também as próprias pessoas ganharam um protagonismo muito grande em termos das políticas públicas, né? As pessoas que mais são interessadas nessas políticas que eles atingem, né? Mas o teu trabalho, então, veio trazer uma abordagem nova, que foi a questão da alimentação, da circulação do alimento, né? Como que... Isso, que foi essa pesquisa? Entrando em contato com o teu trabalho, eu já cursava uma disciplina contigo de antropologia da alimentação, né? Então, toda a lógica de pensar o alimento para além de uma dimensão biológica, né? Mas atentando para os significados, né? Para as crenças, enfim, para as práticas em torno da alimentação, para a seletividade da alimentação, né? Então, me chamava muito a atenção essa dimensão da comida, né? E o questionamento que surgia a partir de um exercício etnográfico proposto na tua disciplina era justamente esse, algo muito simples, né? Mas que disparou, né, o interesse. Qual o significado da alimentação para essa população que recebe, né, a comida de outrem? Ou seja, que a sua alimentação é doada, recebida pela mão de outro, né? Nesse universo das ruas. Então, quando eu fiz esse primeiro exercício etnográfico, eu já identifiquei um circuito de doação alimentar na cidade à época, né? Isso foi em 2007. Então, tinha, por exemplo, a Teia Ecológica, um restaurante que existe até hoje, que realizava a doação das suas sobras alimentares, né? Todo dia, em sacos plásticos para essa população, né? Então, esse foi o primeiro contato que eu tive com o trabalho etnográfico a partir da Teia. Né? E ali foi muito interessante, porque essa alimentação ela se distingue, né? Porque é uma alimentação com uma proposta agroecológica, né? E as pessoas classificavam isso como uma comida de pessoas fracas, né? Que estavam doentes, que precisavam de ajuda, né? E isso marcou muito, porque eram pessoas que estavam colocando quem se alimentava ali naquele espaço como quem precisa de ajuda, né? Ou seja, que tem uma alimentação diferente daquela muito colocada pela classe trabalhadora, né, que tem a carne, que tem o arroz, que tem o feijão como principal alimento, né? Ou seja, aquele alimento que fortifica, que dá força para o trabalho. E aí também a dimensão do trabalho muito presente, né? Então, esse grupo de pessoas entrando em contato com uma alimentação absolutamente diferente, ela é colocada como uma alimentação paradoxalmente problemática para quem consumia dentro do restaurante. Então, a partir dessa primeira identificação, eu desenvolvi todo o trabalho do TCC focando nos significados da alimentação para a população em situação de rua. Tiago, a gente vai fazer uma pausa agora e para os nossos patrocinadores. A gente vai para o intervalo agora, então a gente vai sair com a música do CAG 13 Latinoamérica. Amados oyentes en esta mañana de su radio Intiraipi. Puerto Rico nación manta pacha, paikuna sutigmi calle 13. Y las patas vemos taquita pomanchis, chaitaque sutigmi Latinoamérica, uyarikusonchis. Cancunapa. Soy lo que

segunda a quinta-feira, das 10h30 ao meio-dia, Manhã Cultural 104.5. Comunicação é um direito de todos. Programa Holofote no Olho, viajando pelo som progressivo de todas as vertentes. Todas as quartas, a partir das 21h30, aqui na Rádio Com 104.5 FM. O filósofo Nietzsche escreveu: não nos conhecemos. De nós mesmos, somos desconhecidos. Participe do nono ciclo de cinema da filosofia da UFPEL, A Filosofia e o Cinema Brasileiro. Todas as quintas-feiras, às 19h, na Faculdade de Odontologia, Sala 54. Rua Gonçalves Chaves, 457, Entrada Franca. Coordenação do professor Luiz Rubira. Comunicação é um direito de todos e a informação aqui é prioridade. Um novo jeito de ouvir rádio e de pensar o mundo. www.radiocom.org.br. Boa noite, rádio ouvintes da Rádio Com, voltando com o nosso programa, Nós nos Outros, Antropofonias e Charlas, com nosso assunto, um olhar sobre Estado, políticas e resistências nômades, com o convidado Tiago Lemões e a nossa mediadora, professora Cláudia Turra. Na mesa de áudio, eu, Aline, Glênio na imagem e nossa colega Angélica na trilha sonora. Passo a palavra para a professora Turra. Obrigada. Então, Tiago, tu tinhas nos falado a respeito do teu trabalho de conclusão de curso. Uhum. E, na sequência, tu emendou um mestrado em Ciências Sociais, onde tu continuou trabalhando com pessoas em situação de rua. Neste caso, tu estava trabalhando, então, sobre família e um conceito muito caro para a antropologia, que é a questão do dom, da dádiva. Uhum. Pode nos contar um pouco como é que foi essa pesquisa, que foi feita ainda em Pelotas também? Uhum. Bom, a proposta inicial do projeto, né, do mestrado, era estudar, identificar, na verdade, primeiro eu já tinha identificado um circuito de doação alimentar na cidade, né, mantido por alguns restaurantes, incluindo a Teia, mas também por grupos religiosos, né? É de orientação evangélica e também de orientação católica, né, que realizavam doações, fosse no interior de suas igrejas, mas também no espaço público, né, semanalmente, né, em que eles fechavam a rua, no caso era 7 de setembro, e aí realizavam, montavam todo um espaço, né, adequado para doação alimentar. E a ideia era estudar esses espaços, a relação com os doadores, a relação que essas pessoas estabeleciam com esses doadores, né, tentando entender essa lógica de dom e contradom, que vou falar um pouco mais adiante. Mas muito preso ainda a esses espaços de doação, que eram espaços de alguma forma que dão uma certa segurança para o trabalho de campo, né, você tem um horário específico, tem um local específico para ir para realizar essa interação com as pessoas e volta para casa, enfim, né, escreve seus diários de campo, enfim. Só que participando desses espaços, né, eu comecei a perceber que muitos familiares dessas pessoas em situação de rua compareciam também a esses espaços, né? Enfim, para se alimentar, mas para também buscar algumas roupas e, em alguns momentos, porque alguns desses doadores eram padrinhos de seus filhos, né? Fossem os filhos que estavam na rua ou os filhos que vinham, que, né, acompanhavam eles desde as regiões periféricas da cidade. Né? E nesses espaços se atualizavam informações sobre os filhos, sobre os parentes, né, sobre, enfim, existia toda uma interação, uma relação ali que me colocava em dúvida, que me desestabilizava, inclusive, a ideia de exclusão social, né, muito ancorada numa perspectiva francesa, de autores franceses, né, que vão estar definindo a exclusão, né, no plano, né, individual como um corte total de vínculos sociais, né, um processo de rompimento, né, de vínculos sociais com o universo da família, com o universo do trabalho, né, da escola, enfim, até culminar, então, né, na perspectiva de Robert Castel, né, num isolamento total do indivíduo em relação, né, aos grupos sociais aos quais ele se vinculava anteriormente. Então isso colocava em xeque, porque se percebia nesses espaços as pessoas atualizando os vínculos, mantendo certos vínculos familiares, né, e criando outros. Né. Um exemplo disso foi uma experiência em que um menino me chamou: tio, você pode tirar uma foto minha com o meu irmão? Eu fiz a foto e perguntei: vocês são irmãos da mesma mãe? Ele: não, tio, nós somos irmãos da rua. A rua nos criou. Né? A partir desse momento, eu comecei a me dar conta que o debate sobre família também precisava ser realizado ali. Né? E eu precisava sair, né, desse universo dos grupos doadores para entender essa lógica de relações entre os pares em situação de rua. Né? E aí todo um debate, toda uma aproximação com uma discussão sobre família, né, para repensar a família a partir dos vínculos sanguíneos, mas trazer a dimensão da afetividade. Quer dizer, é possível produzir família a partir do afeto? Né? E aí, bom, o diálogo com o Jeanette Carsten, né, que vai trazer a dimensão do compartilhamento de substâncias como fundamental para produzir família também. Então, a circulação de substâncias, de alimentação, né, enfim, de uma série de comprovações também, de lealdades, né, ao longo de uma trajetória de rua, que vão estar compondo, que vão estar construindo, vinculando outros familiares, né, que seriam então os pais de rua, os irmãos de rua, os padrinhos de rua, e aí já numa relação também com uma série de outros grupos que se relacionavam com essas pessoas, né, em situação de rua, fosse os donos de lancherias, né, de padarias, de pizzarias, enfim, toda uma rede esparramada na cidade que mantém vínculos com essas pessoas e que de alguma forma estabelecem essa relação, né, que para eles acaba culminando numa família esparramada na cidade. Estou, né, pensando nas denominações de apadrinhamento, né, de padrinhos de rua. Né, então eu precisei sair desses espaços e mergulhar na rua, né, circular com eles pela cidade. Né. E isso me trouxe uma outra dimensão, assim, uma outra percepção. Né, e a dissertação acabou enveredando, assim, para um debate mais sobre família, sobre afeto e sobre dom. Né? Quando eu estou falando em dom, eu estou falando, primeiro, que o que funda o debate sobre dom, sobre troca, sobre dádivas, né, na antropologia, é o texto seminal de Marcel Moas, né, o ensaio sobre a dádiva, que vai nos trazer a relação entre circulação de objetos, né, entre trocas entre grupos e entre indivíduos e sujeitos, né, e a produção e manutenção de laços sociais. Né? Todo um debate hoje que atualiza essa proposição de Marcel Moas é o movimento anti-utilitarista nas ciências sociais, né, que traz o dom não como... Cuja sigla é o mesmo em homenagem a ele, né, que é M-A-U-S-S, em francês. Em francês. Uhum. Exato. E que nos coloca o dom sobre uma outra perspectiva, né, não tão numa dimensão da obrigação de dar, receber e retribuir, né? Mas também que nos permite pensar as escolhas dos sujeitos para se vincular ou para cortar vínculos, né, e declarar guerra, né, a alguns sujeitos. Então, a perspectiva do movimento anti-utilitarista nas ciências sociais é não descambar tanto numa dimensão coletiva, né, da coletividade que, de alguma forma, digamos assim, força ou né, oprime os sujeitos a realizar determinadas trocas em função do laço social e da coletividade, mas também não privilegia, né, o sujeito individual, né, com uma série de interesses individuais que se regula e se move na sociedade a partir desses interesses individuais. O movimento antiutilitarista nos dá um meio termo para isso, né, e nos permite visualizar as escolhas dos sujeitos, né, dialogando, ora lançando mão dessa dimensão do interesse, ora lançando mão, né, da força e do poder da coletividade e dos laços sociais. Né. E isso ficava muito presente também. Né. Isso foi um aporte teórico, foi uma ferramenta super importante para pensar essas múltiplas relações que os sujeitos estabeleceram nas ruas. Quer dizer, não se rompia o vínculo com a família e colocava em xeque a teoria sobre exclusão social, quando os vínculos familiares eram atualizados nos espaços de doação alimentar, mas também na rua, quando um familiar se aproximava para conversar, para saber notícias, ou quando um vizinho passava pela praça e trazia notícias dos pais, trazia notícias dos filhos, levava uma coisa, trazia outra. Então, toda uma forma dinâmica de alguma forma manter a proximidade, manter os vínculos familiares, né? De uma forma muito estratégica, digamos assim, e colocando em xeque, inclusive, o modelo de família, né, nuclear, né, pensando essa família extensa e esparramada na cidade, né, a relação entre eles e essa produção de parentesco a partir do afeto foi algo que me chamou muita atenção, que eu consegui explorar relativamente bem na dissertação, né, e a relação com os grupos, com os diferentes sujeitos que interagiam com eles na cidade, né. E aí o dom também, não fora de uma dimensão de dominação e de hierarquia. Né? Então, o Marcos Lana nos traz o dom para pensar e traz para o centro do debate a ideia de que o dom também produz desigualdade. Né? Também produz hierarquia, porque existe um sujeito que dá e um que recebe e fica em contra do dom. Né? E essa retribuição nem sempre é possível. Né? E o dom, de alguma forma, mantém um vínculo, mas também um vínculo que pode ser pensado como desigual. Né? Se a gente pensa, por exemplo, a população em situação de rua, que na maioria das vezes guardava carros, enfim, né? Recebia de alguns sujeitos que eles mantinham um vínculo muito forte, roupa, alimento, dinheiro, às vezes um dinheiro a mais, né? E isso os obrigava, de alguma forma, a manter sempre uma certa aparência, né, para estar... Opa, uma interferência. Acho que foi um celular. Tá. E aí toda uma pressão, né, que eu conseguia perceber para se manter nos parâmetros, né, nos parâmetros valorizados por esses outros que doavam. Né? Então, uma declaração de que estava se aproximando da família, que estava indo à igreja, né, que estava cuidando do próprio corpo, se afastando das drogas. E quando isso não era possível, as pessoas não se aproximavam dos locais de trabalho, né, da guarda de carro. Então, todo... esse debate sobre dom, mas também um dom que produz desigualdade e hierarquia. Uma dimensão política forte que existe, uhum, atrás da circulação da dádiva, né, Thiago? A gente percebe como o seu olhar desatento e frequentemente etnocêntrico, para usar um conceito forte aí da antropologia, é sempre ver essas pessoas como carentes, a partir da carência, da ausência, né? A ideia de exclusão como algo absoluto, né? Um conceito que pode ser questionado, né? E como trabalho de campo, né? A partir do que a gente explicou anteriormente, o que é o método etnográfico, o trabalho de campo permite trazer um outro olhar, uma outra visão, né, que não é uma visão externa, mas uma visão a partir de quem convive com as pessoas e vê outras dimensões. Né? E, Thiago, essa tua dissertação de mestrado, então, foi ainda... a semente para a tua pesquisa do doutorado, desenvolvida, então, na URGS, né? Uhum. E aí o tema do nosso encontro de hoje, nosso programa de hoje, né? E aonde, então, tu desenvolve a tese sobre, intitulada De Vidas Infames, a Máquina de Guerra, Etnografia de uma Luta por Direitos, né? É quando tu te aproxima do Movimento Nacional de População de Rua, né? E então queria que tu nos contasse a respeito dessa pesquisa. Uhum. Bom, na dissertação eu não ingressei no espaço institucional de atendimento à população em situação de rua. Mas e muitas, ainda era em Pelotas, né? Em Pelotas, né? A dissertação, uhum. Né? Mas muitos relatos chegavam até mim desses espaços, né? De atendimento institucional, de acolhimento da prefeitura, né, como o albergue municipal, enfim, outras instituições, né, de uma certa autoridade exercida dentro desses espaços e uma autoridade que incomodava, né, em que as pessoas não tinham voz, né, para construir regras, para construir normas, para se colocar em relação às suas necessidades dentro do espaço, enfim, né. E isso chegava muito, né? Essa ideia de que as pessoas não tinham voz dentro desses espaços, né? De que tudo era absolutamente autoritário e... Enfim, isso incomodava muito a eles também e eu acabei não adentrando esse universo. Isso foi acontecer, de fato, em Porto Alegre, não pelas instituições, mas pela inserção do movimento social, né? O Movimento Nacional da População em Situação de Rua. Que é um movimento criado em 2005, né, a partir do massacre da Praça da Sé em São Paulo, né, que ficou nacionalmente conhecido, né, e que produziu, né, a partir do luto, toda uma luta, né, nacional, né, e que culminou depois em 2009 com a aprovação do decreto 7053, né, pelo presidente Lula, então presidente Lula à época, que institui, então, uma política nacional para a população em situação de rua, né, que prevê uma série de instituições, né, que devem estar aí atentas às narrativas dos direitos humanos, à garantia dos direitos humanos para essas pessoas. Né. E no próprio decreto, o movimento social está colocado como um dos agentes-chave na condução e no monitoramento dessa política, né, nacional. Então, em Porto Alegre, eu me aproximo, e aí é muito curioso isso, porque eu me aproximo do movimento que tem reuniões semanais, né, para debater não só essa política, mas para debater toda uma série de... toda a problemática de quem vive na rua e, sobretudo, a violência sofrida por essas pessoas ainda hoje, e mesmo com essa política de reconhecimento, né, dos direitos humanos dessas pessoas. Né. E me incomodava nas reuniões justamente o fato de que quem mais falava eram os agentes estatais, né, que também... E aí também eram militantes do movimento social, mas vinculados às instituições estatais. A gente pode pensar psicólogos, assistentes sociais, né, advogados e, por que não, e inclusive os universitários e pesquisadores que estavam vinculados ao movimento também. Né. Pensando aí a universidade também como Estado, também como produtora de saber e de poder. Né. Então, me incomodava muito no início, né, era uma... Não é que me incomodava, mas assim, eu ia com a ideia de que no movimento social as pessoas teriam muito mais autonomia e aquela relação que eu ouvia em Pelotas de autoridade não se estabeleceria. Né? Então isso me incomodava muito nos primeiros meses, eu não conseguia conversar muito bem com as pessoas, não conseguia realizar entrevistas, não conseguia interagir, me apresentava como pesquisador, mas ainda via muito uma certa condução, né, dos debates por agentes estatais. Né? Na minha cabeça isso era uma reprodução, né, de uma lógica que já acontecia no interior das instituições de acolhimento. Isso só foi mudar quando eu me envolvi, já dois meses antes da Copa do Mundo, em Porto Alegre, em 2014, né, com o relato de um suposto assassinato de um morador de rua, né, na cidade. Né, e o relato que chegou até o movimento social, né, com detalhes. Né, uma pessoa teria sido assassinada por policiais na Redenção, centro de Porto Alegre, né, com uma testemunha de um prédio próximo, né, e que essa pessoa teria sofrido afundamento de crânio, né, as costelas teriam sido quebradas e os olhos perfurados. Então chegou essa, né, esse relato com detalhes, né, que produziu um terror, digamos assim, né, em todo mundo, e isso me mexeu comigo de uma tal maneira que eu já não conseguia dormir, né, e comecei a investigar, a ir atrás por conta própria, né, porque foi algo que mexeu, né, fisicamente, enfim. E isso mudou totalmente a minha relação, porque a partir desse momento eu comecei a fazer etnografia, né, quando as coisas começaram a se desestabilizar, né, e mexer com tudo, né? E um grupo informal de investigação se formou dentro do movimento, né? Eu ingressei nesse grupo, eram universitários, pessoas em situação de rua, né? Alguns ativistas dos direitos humanos, que começou então a percorrer as ruas da cidade, principalmente no local onde esse suposto assassinato teria acontecido, né? E perguntar, conversar com as pessoas que trabalhavam no local, enfim, ninguém via nada, ninguém sabia de nada, né? Mas o que fica disso, na verdade, é que eu estava absolutamente afetado pelo campo. Não mais tentando analisar ou olhar quem tinha mais ou menos autoridade, né, como uma pretensão de um pretenso olhar externo que analisa e que se coloca como, né, não envolvido de fato com aquilo, a partir do momento que eu então me deixo afetar, né, e largo o diário de campo, largo todas as ferramentas analíticas, né, que estavam comigo nesse momento, que era também uma forma de proteção, né? E me vejo, e as pessoas me veem absolutamente também afetado e transtornado por isso, né? Então, a partir disso, a minha relação com o campo muda e as pessoas se abrem para a proximidade, para o diálogo, né, para a construção de um vínculo comigo. Mas não só isso, a partir dessa experiência também eu consegui ver que as pessoas não são reféns dessa autoridade que se faz dentro da mobilização social, né? Que é um processo muito dinâmico, né? E que as pessoas, a partir desse relato, desses rumores sobre violência, sobre assassinato, conseguem mobilizar e pressionar o próprio Estado, né? Numa outra dinâmica, numa outra lógica, né? Que em alguns momentos se afasta e em outros momentos se aproxima desse Estado e pressiona e cobra e faz com que esses relatos de brutalidade circulem na cidade, mesmo que o próprio Estado, que as instituições estatais digam, não, isso não aconteceu porque não temos provas concretas sobre isso, não temos o fato, né? Nós precisamos de placa da viatura, nome do policial, horário e local em que isso aconteceu. Sem isso, nós temos apenas rumores, mas Mesmo que isso tudo viesse à tona nos jornais, na mídia, os relatos continuavam circulando. Os rumores sobre violência, né, sobre assassinatos, sobre, né, enfim, toda essa violência que é histórica, que está remetida, né, ao braço violento do Estado, né, que circulava na cidade. Então eu consegui visualizar também essa outra forma de agenciamento, né, e de ação dessa população em situação de rua, para além de uma lógica binária de dominação. Né? Tiago, essa noção aí de afecção, né, de estar afetado, né, ela se apresenta bastante na antropologia. Né? Pode abordar um pouco essa questão, que medida que o que significa, assim, em termos mais teóricos, a ideia de afetar-se por um campo, por sujeitos, né, com os quais tu está envolvido em termos de uma pesquisa, de investigação. Como é que é olhar como observador, como pesquisador, e ao mesmo tempo estar afetado? É uma situação paradoxal. Acho que é uma das coisas mais interessantes da pesquisa antropológica, né? ou da pesquisa etnográfica, mais especificamente. Bom, essa noção de afecção, ela parte de uma antropóloga francesa, né? Aliás, belga, Jeanne Favre Caissada, né? Em que ela teve uma experiência fantástica em campo, no Bocage francês, né? Pesquisando feitiçaria, né? numa comunidade, enfim. Né? E ela narra, bom, eu perguntava para as pessoas sobre feitiçaria e ninguém dizia nada, as pessoas não conversavam comigo sobre isso, e era sempre o outro, era sempre uma outra comunidade que realizava esse tipo de prática. Né? Então ela não tinha acesso a essas informações, porque ela chegava nas pessoas e perguntava sobre a feitiçaria, quer dizer, ela objetificava essa dimensão da feitiçaria. As pessoas se negavam a conversar sobre isso. A partir do momento em que ela passou a sofrer ou apresentar alguns sinais, alguns sintomas de estar enfeitiçada, né, quando o carro dela quebra no meio da estrada, as pessoas começam a ler uma série de infortúnios que ela passa como, né, decorrentes de feitiçaria, ela começa a fazer trabalho de campo de verdade. E aí, a partir desse momento, em que ela se coloca como afetada, porque ela começa depois a participar de uma série de rituais e também a dominar um conhecimento sobre esses rituais, né? E a produzir também algumas práticas que curavam as pessoas da feitiçaria. Ela era psicóloga também, exato, né? Ou seja, ela assume esse papel, né? De alguém absolutamente atuante no campo, né? E ela coloca isso como uma possibilidade de colocar em xeque essa objetividade da antropologia, da observação participante, do sujeito que observa e lá, pelas tantas, larga o seu caderninho e vai participar como uma orientação metodológica pura e simplesmente. Ela traz toda essa dimensão crítica e nos coloca a possibilidade de pensar outras formas de fazer etnografia pelos processos que nos afetam, ou seja, que estejamos abertos a ser afetados pelas mesmas forças que afetam as pessoas em campo. Isso, quando eu levo esse debate para a minha relação com o movimento social, eu consigo articular afetividade, afecção, na verdade, né, com ética. Né? Isso porque, mesmo sem passar por esses processos, por essa experiência de afecção, né, as pessoas exigiam de mim o tempo todo, exigiam não só de mim, mas de todos os pesquisadores que se aproximavam, né, um comprometimento, um compromisso com as suas causas, com as suas lutas. Né? Então, a afecção ela está para além de uma experiência subjetiva e individual do pesquisador. Né? Ela é coletiva, na medida em que alguns grupos que estão em luta por direitos humanos, né, requerem desse pesquisador que seja afetado também. Quer dizer, ela não é uma demanda individual, não é uma experiência individual. Então, pensar a ficção e ética na antropologia é algo que pode nos ajudar também a rever algumas questões aí, né? Ok. Então, obrigada, Thiago. Vamos fazer um intervalo e voltamos para o terceiro bloco. Vamos então com a música agora, Hobo Don't Mind a Little Rain, do Talmud Beach. Little rain. apresenta Quem é Macho Não Aguenta. Todas sextas, 10h30, na Rádio Com 104.5 FM. Já era, as minas estão na rua feira. Conexão fechando ideias. É o levante de quem gostou de ser tirada. Hoje sou eu que tô risada. Pelota Samba Clube, música pelo prazer de tocar. Todos os sábados, das 11 ao meio-dia e 30 pela Rádio Com 104.5 FM. O melhor da música brasileira com os talentos de Pelotas e região. Pelota Samba Clube, música pelo prazer de tocar. Seja um amigo do Conservatório de Música. Incentive a cultura sendo um amigo do Conservatório de Música de Pelotas. Associe-se e receba mensalmente a agenda cultural. Reserve ingressos e ganhe descontos em diversos estabelecimentos da cidade. Ligue 3222-2562 e faça parte da associação. Conservatório de Música de Pelotas, há 97 anos contribuindo com a cultura. No ar. A frequência 104.5 FM. Mobilização pelas ondas. Rádio Sintonia. Rádio Com 104.5 FM. Todo cidadão tem o direito de construir a sua comunidade. 32-22-1571. Rádio Com 104.5 FM. Boa noite, rádio ouvintes da Rádio Com, nos encaminhando agora para o terceiro bloco do programa Nós Outros, Antropofonias e Charles. Lembrando que quem quiser ligar para o nosso programa para fazer perguntas, o telefone é 53-3222-1571. Hoje o nosso assunto é um olhar sobre Estado, políticas e resistências nômades, com o nosso convidado Thiago Lemões e a professora Cláudia Turra. Eu, Aline, na mesa de som, Glênio na imagem e Angélica na trilha. Passo a palavra para a professora Turra. Obrigada. Então, a gente fechou o segundo bloco com uma música The Hobo, em referência a um clássico da sociologia, que foi um dos primeiros a abordar a questão dos andarilhos, né? Foi um livro escrito, acredito que foi na década de 20, por Anderson, e ele trata daquele andarilho da zona rural que vai passando, vai trabalhando na colheita de frutas, né, na época das colheitas, e que, né, se desloca pela estrada, né, então ele tem aquela ideia do andarilho, né, e que remete muito à população em situação de rua, embora essa esteja mais ligada ao meio urbano, né? Nos Estados Unidos tem o termo homeless, né, como sem domicílio fixo, o que enfatiza a ideia de falta, né, de ausência de algo que é considerado um valor para a nossa sociedade, que é a casa, homeless, né? Na França a gente tem a ideia do sem domicílio fixo, ou SDF, também que remete a uma ideia de carência. E Thiago, na tua pesquisa tu te serve do termo população em situação de rua, que foi um termo que vigorou a partir do protagonismo também do movimento social dessas pessoas, e tu utilizas a ideia do nomadismo, né? Teu trabalho dialoga muito com Deleuze Guattari, e com o conceito de máquina de guerra, né? Então, eu queria que tu nos explicasse um pouco, né, como é que essa tua atuação, essa tua afecção junto às pessoas em situação de rua em Porto Alegre, ao Movimento Nacional de População de Rua, te levou a costurar os teus dados empíricos com essa noção teórica de máquina de guerra e que está, portanto, excluindo essa... esse senso comum de ver as pessoas a partir da sua carência, daquilo que elas não têm, mas pelo contrário vê-los como uma potência, uma máquina de guerra, né? E como que isso está se relacionando com o Estado. Então, eu queria que tu nos trouxesse um pouco isso e também comentar a restituição da tua pesquisa e o momento da defesa da tua tese. Perfeito, Cláudia. Eu acho que essa é uma questão muito importante, porque eu acho que esse debate sobre máquina de guerra é a cereja do bolo. Eu acho que uma das principais contribuições, né, do trabalho realizado com população em situação de rua. Até a qualificação da tese, eu estava muito preso ao debate com o Michel Foucault, né, que nos dá todo um aporte para pensar o poder, para pensar disciplina, poder disciplinar, o poder biopolítico que age sobre o corpo, que age sobre uma população específica, que produz e age sobre a espécie humana, né? Então, todo esse debate sobre Foucault que nos mostra as instituições e o poder agindo sobre o sujeito, sobre os seus corpos, né? Sobre os seus movimentos, enfim, sobre seus fluxos, né? E isso até então estava muito presente, eu olhava muito para o modo como as pessoas em situação de rua no interior do movimento social eram enquadradas, eram aconselhadas, tinham as suas próprias condutas conduzidas pelos agentes estatais que estavam no seu interior, né, mostrando como se deve militar, com quem se deve dialogar, como se portar, né, que discursos, que retóricas dominar. Então, toda uma pedagogia da militância estava presente e Foucault me ajudava muito a pensar isso em termos disciplinares, né? O olhar, né, a ampliação do olhar para dialogar com Deleuze e Guattari, ela vem do campo. E aí uma das questões fundamentais da etnografia, né, e fascinantes é a potência, né, da relação com as pessoas, de fazer com que a gente reoriente nosso campo teórico, né? Então isso foi fundamental, assim. E começou com uma experiência já no final da tese, quando eu estava escrevendo já a tese em casa, enfim, já tinha de alguma forma me afastado um pouco do trabalho de campo, embora quando se trabalha com movimentos sociais a gente nunca encerra o campo, nunca encerra o trabalho de campo, né, e nem o comprometimento com as pessoas, né. Um militante chamado Diego me chamou para acompanhá-lo em uma solicitação de audiência pública numa cidade próxima de Porto Alegre, da região metropolitana, tá? E ele me disse no caminho, eu aceitei, obviamente, no caminho, no ônibus, ele me disse: olha, quando nós chegarmos lá para conversar com o vereador, que nós vamos solicitar essa audiência pública, né, nós temos que dizer que a informação que chegou até nós foi de que a assistência social nessa cidade é muito boa, né, ela trata as pessoas muito bem, as instituições são maravilhosas, enfim, e que a gente quer aprender, né, com eles para levar essa experiência para Porto Alegre. Só que era exatamente o contrário, o relato que chegou até nós, né? O relato que chegou era de muita violência, de muitas agressões dentro das instituições de acolhimento, né, dessa cidade. Tá? E ele me fala isso no ônibus, eu falei: mas tu me fala isso só agora, né? A gente poderia ter combinado, ter pensado no que dizer. E ele: não, mas deixa comigo. Tá? Chegamos lá, esperamos umas 2 horas para sermos atendidos pelo vereador e o seu assessor. E ele fala assim, a primeira coisa que esse militante fala: então agora eu passo a palavra para o Thiago, eu acho que ele pode começar a colocar o que a gente veio falar aqui. Bom, relembrando e rememorando só o que nós tínhamos conversado no ônibus, eu coloquei que a gente estava bom em busca de dialogar com as práticas da assistência social na cidade, que eram muito positivas, né, que tinham chegado até o movimento social uma série de... né, de elogios, enfim, a partir da população em situação de rua que circulava na região metropolitana, e que nós queríamos nos aproximar e dialogar. Nisso, após essas primeiras palavras, o militante, então, do movimento colocou que o movimento social se diferenciava porque, ao contrário de outros movimentos sociais, eles dialogavam com o Estado, tinham uma postura de compor, de composição com o Estado, enfim. E nós seguimos nesse diálogo até que a audiência foi concedida. Tá? Na saída, no elevador, ele passa mal, o militante, né? O Diego. Passa mal mesmo, e nós estávamos no elevador, né? Eu pergunto o que aconteceu, ele não, estou passando mal porque por tudo que eu disse hoje, né? Por tudo, todas as palavras que saíram de mim, né? Então ele teve náuseas, né? Enfim, teve tontura, então toda essa dimensão tóxica, né? Que se manifestava ali, essa toxicidade do Estado. Então a partir dessa experiência, a partir desse momento, eu comecei a retornar para os diários de campo e procurar uma série de experiências e de relatos que me mostrassem, né, não só essa toxicidade da proximidade intensa com os agentes estatais, mas as práticas que pudessem levar, né, a pensar processo de desintoxicação desse Estado dentro do movimento social. E aí o diálogo com Deleuze e Guattari foi um pulo para acontecer, justamente porque a noção de máquina de guerra, né, que esses autores nos trazem, né, nos remetem a tudo aquilo que tudo aquilo que produz criação, inflexão, motim, contraposição, fuga. Então, lá onde existe fuga, lá onde existe motim, existe uma máquina de guerra que se contrapõe ao Estado, embora se retroalimentem, né, um ao outro, ou seja, o aparelho de captura, que seria o Estado, né, e a máquina de guerra, que produz fuga, que se alimenta de linhas que fogem o tempo todo. Né? E de desejo também, porque se para Foucault o poder vem primeiro, para Deleuze é o desejo que está presente, né? Então a possibilidade de desejo e de fuga, né? E de construir outros espaços. Tanto é que para eles o nômade, na verdade, não é aquele que migra, que circula, mas é aquele que produz um espaço liso, um espaço onde os fluxos podem de alguma forma circular sem sobredeterminações estatais, né? Então isso me ajudou a pensar de alguma forma a população em situação de rua como máquina de guerra, né, que coloca o Estado em xeque o tempo todo. E aí o retorno para o diário de campo me mostrava, por exemplo, situações em reuniões em que os agentes estatais eram colocados na parede, né? Tá, de que lado tu estás, afinal? Tu vem aqui, tu és vinculado a tal instituição. Então tu tens que provar para nós que de fato está do nosso lado e não do lado deles. Né? Isso produzia uma série de mal-estar, tinha algumas pessoas que se afastavam, ficavam uma semana, duas, né, sem participar das reuniões, às vezes um mês ou mais. Então, todo um processo de desintoxicação, né, e de evitamento que dentro do movimento se formasse um sujeito único, né, o poder uno, né, de representação, ou seja, que a representação não focasse, não se concentrasse num único sujeito, mas que ela fosse de todos, né? Que o poder ali de fala e de, né, e de ação fossem de todos. Então, qualquer sujeito que se destacasse individualmente, que se colocasse como superior ou como, né, como sujeito que falasse pelo movimento, né, ou que se aproximasse muito das instituições estatais, que se mostrasse, né, aquele sujeito que venceu nas políticas públicas. Isso era muito paradoxal, porque se luta por políticas públicas, por direitos, mas se refuta o sujeito que se coloca como aquele que venceu a partir das políticas públicas dentro do movimento, porque ganha um destaque individual. Então, todo um esforço, né, de evitar a concentração do poder no uno, no único sujeito. Isso nos remete a Pierre Clastres, né, e o seu estudo sobre os Guayaquil no Paraguai, né, em que eles nos mostram justamente todo o desenvolvimento de mecanismos, inclusive a guerra, né, para evitar a construção, a formulação do Estado, né, ou seja, da concentração do poder em uma única dimensão, né, da esfera social. Né. Então, quando a gente olha para a população em situação de rua, a partir dessa lógica, tanto de Pierre Clastres quanto da noção de máquina de guerra, a gente consegue dar conta, né, e trazer à tona todo um outro processo de agenciamento, né, de luta, de enfrentamento dessas pessoas em relação ao Estado, que se valem do Estado, por um lado, mas também estão o tempo todo denunciando, né, e observando e pressionando para que esse Estado não se sobreponha dentro do movimento social. Né. Então eu acho que é mais ou menos por aí, assim, a máquina de guerra, a potência desse conceito, dessa noção, né, para olhar para outras formas de resistência, de agenciamento, que muitas vezes ficam submersas, né, em algumas análises muito duras, assim, como, por exemplo, essa noção de poder disciplinar, né, Foucaultiano. Embora seja super importante, eu gosto muito, né, de Foucault, eu acho que Deleuze me tirou um pouco a dureza das análises Foucaultianas. Uhum. Então, eu queria que tu concluísse nos falando como é que foi a tua defesa. Foi um momento especialmente, um ritual especialmente interessante, né? E peculiar em termos dos poderes da academia, propriamente. Uhum. Bom, eu resolvi partilhar os capítulos da tese com o movimento social, com as pessoas que integravam o movimento social. Antes de defender, né, foi o que eu chamei de pré-defesa. Então, as pessoas leram, né, algumas pessoas se incomodaram, principalmente os agentes estatais, né, com a forma como eles estavam posicionados dentro da, né, dos relatos etnográficos, e aí teve toda uma abertura minha também e deles para a gente construir, retirar algumas partes, né, reescrever outras. Então, teve um momento de reescrita da tese, de reelaboração em diálogo com as pessoas. Nesse momento não foi tranquilo, né? Teve muita tensão, né? Até que, bom, no último minuto eu resolvi fazer uma reunião geral, eu participei da reunião geral do movimento e apresentei a tese, né? Imprimi todo o sumário, entreguei para todas as pessoas e apresentei capítulo por capítulo, né? Que foi aprovado então por todos, e aí as pessoas disseram, bom, agora a gente consegue entender o que está aqui, vamos participar da tua defesa, ela está aprovada. Quer dizer, eu não conseguiria, né, defender sem essa pré-defesa, né? Porque eu também conhecia esse movimento, né, e sabia muito bem essa lógica da máquina de guerra, justamente, né? Quer dizer, o que se está produzindo sobre mim, né? O que a academia está produzindo de fato sobre nós, né? Então a gente precisa de alguma forma incidir também sobre esse conhecimento, né, se existe uma abertura, né? E o mais interessante é que depois desse diálogo, dessa forma de produzir ali essa pré-defesa, todos os outros pesquisadores que estavam atuando no movimento social foram cobrados também para que restituíssem dessa forma, não apenas o texto pronto no final, para que eles ficassem com o texto e pronto, mas que pudessem também incidir sobre esse conhecimento produzido, né? E aí, na defesa, no dia da defesa, foram praticamente todos os integrantes do movimento, né, do movimento social. E no final, após todo o trâmite, né, ritual, a orientadora Patrícia Chu abriu para que as pessoas pudessem falar também e pudessem avaliar a tese. Então eu saí de onde eu estava, numa mesa à frente da banca, e um por um se posicionou também nesse mesmo lugar onde eu estava e avaliou, colocou algumas experiências que tínhamos tido juntos, enfim, a cumplicidade, né, e algumas coisas que leram do trabalho, que tocaram, né. Então, foi de fato uma avaliação da banca por parte do movimento, né, junto com a banca formada pela professora Cláudia Turra, pela professora Paula Lacerda, Célis Victor, né, e a orientadora. E no final ficou marcado de fato como a primeira banca no PPG que a avaliação contou com o olhar de um movimento social, né? Okay. Uhum. Excelente, Thiago. Tu, assim, é uma das pesquisadoras que nos dão enorme orgulho, né, porque a gente sente as sementes, né, que a gente plantou nessa terra, mas ao mesmo tempo a gente sente como superou todas as expectativas, né. E tu sempre foi uma pessoa que a mim também inspirou muito, aprendi muito contigo, né, nosso trabalho de parceria. Acho realmente tua postura ética, a tua postura teórica, tua capacidade de trabalhar em campo fantástica, só tenho a te agradecer. ia te felicitar por isso, né? E como a gente já está encerrando aqui o programa, eu queria dizer que o nosso programa de pós-graduação em antropologia está com o edital aberto, né, para mestrado e doutorado, e que o programa de pós-graduação do qual tu participas, na UCPEL, que é de políticas sociais e direitos humanos, também está com o edital aberto. Né? Então, eu te agradeço e peço para tu encerrar fazendo essa pequena divulgação. Aí. Eu também quero agradecer, Cláudia, primeiro ao convite da equipe, o teu, né? E todo esse carinho e essa parceria que nós nutrimos aí há muito tempo. Né? E quero te dizer que, do pouco que eu sei hoje sobre antropologia, foi graças a ti, né? Foi pelas aulas, pelos aconselhamentos, pelas orientações, né? Sempre muito produtivas e sempre muito atenciosas, né? Acho que tu te singulariza também por toda essa outra forma de se relacionar com os alunos, com a academia, com as pessoas, né? Sempre de braços abertos para todo mundo. Então, eu acho que isso foi fundamental para essa forma com a qual eu também olho para o campo e procuro me relacionar com as pessoas. Eu quero que tu saiba disso. Obrigada, Thiago. Bom, sobre o programa de pós-graduação em Política Social e Direitos Humanos da UCPEL, está com o edital aberto para mestrado e doutorado até dia 23 desse mês, até dia 23 de novembro. Né? Então é um programa fantástico, porque tem uma abordagem super multidisciplinar sobre as políticas sociais, sobre os direitos humanos, com núcleos de pesquisas, né, com grupos de estudos aí no âmbito da segurança pública, né, das políticas sociais, dos processos de emancipação, de trabalho, né, de mobilização social. Então tem uma gama de possibilidades aí, que inclusive psicologia social, né, atrelada às políticas sociais. Então uma gama de possibilidades de estudos que são possíveis nesse programa. Então deixo aqui, né, a dica e a informação de que até o dia 23 de novembro as inscrições estão abertas para seleção. Muito obrigado. Obrigada, pessoal. Agora a gente vai passar para a nossa parte dos anúncios de eventos, começando com o áudio da Janaína Machado, convidando para a primeira Romaria da Agroecologia, que vai acontecer na cidade de Canguçu, no acampamento Herdeiros da Luta. Olá, pessoal, sou a Janaína, aqui da Escola Família Agrícola da região sul, aqui de Canguçu, e juntamente com outros parceiros, estamos organizando a primeira Romaria Ecumênica da Agroecologia e o terceiro acampamento da Juventude de Canguçu. Estamos convidando a toda a juventude e os demais povos da cidade do campo a estarem com nós no dia 24 e 25 de novembro, no assentamento Herdeiros da Luta, na localidade do Remanso, aqui em Canguçu. No sábado, início da tarde, nós vamos acolher o terceiro acampamento da juventude com um lanche coletivo. Então, desde já pedimos para o povo que vai acampar com nós trazer um alimento para compartilhar no lanche coletivo. Organização do acampamento. No final da tarde, uma prosa para nos conhecermos e pensarmos enquanto resistência à juventude e à agroecologia no território. Depois, na sequência, a janta, que será uma janta ofertada a partir da colaboração das pessoas das feiras, das cooperativas aqui de Canguçu, e a noite cultural com os músicos da região, da localidade, né, tanto da cidade quanto do campo. E no dia 25, então, a Romaria em si, né, a partir da Cachoeira, que tem toda uma história que vai ser relatada durante a Romaria, né? Então, uma hora, em torno de uma hora de Romaria, com as paradas de reflexão em torno da temática da agroecologia, das sementes crioulas, das mulheres, juventude, educação do campo, né? Vai ter então um almoço ofertado pelo pessoal do acampamento num preço simbólico. E à tarde, as oficinas oferecidas pelo acampamento da juventude. Então, nós vamos ter desde brinquedos construídos a partir de bambu, oficinas relacionadas ao tema de agrofloresta, de insumos agroecológicos, filtros dos sonhos, bonsais. E estamos reforçando o convite aqui a partir da Radcom para que estejam conosco para esse encontro, né, de reflexão, e também de pensar como tocar esse tema, esses temas tão caros para nós aqui, não só em Canguçu, né, mas em todo o Brasil, relacionado à juventude, educação, do campo e à agroecologia. Então estejam todos convidados. Qualquer informação podem acessar no Facebook a página do Terceiro Acampamento da Juventude, né? Está rodando pelas páginas da escola da EFASUL, em outras páginas também, a programação no GAI também, que é um dos nossos parceiros, está também rolando a programação do acampamento e os contatos para quem estiver interessado em se deslocar até Canguçu e conhecer esse lugar, né, que é fantástico, em que agrega 16 assentamentos de reforma agrária, 14 comunidades quilombolas, uma reserva indígena, e é o maior minifúndio da América Latina em pequenas propriedades. Então, sejam bem-vindos a Canguçu e a primeira Romaria Ecumênica da Agroecologia e Terceiro Acampamento da Juventude. Graças. Dia 25 de novembro vai acontecer a 17ª Parada da Diversidade no Mercado Central de Pelotas, às 16 horas. Dia 23 de novembro deste ano, às 8 horas, vai acontecer o Dandô, que é o Circuito de Música Dércio Marques, com apresentações de Cris Pires, Tereza Ferlauto e Lucas Barcelos. Também em Canguçu, teremos a Fest Quilombola, que é com a programação da Consciência Negra, que dias 18 e 20 de novembro. No dia 18, o local é Manuel do Rego, 1º Distrito, início às 10 horas da manhã. E dia 20 de novembro vai ser no Ginásio Municipal de Esportes, às 10 horas. Gostaria de agradecer a presença do nosso convidado Thiago Lemões e da professora Cláudia Turra como mediadora. E agora eu passo a palavra para a nossa colega Angélica, para ela falar qual a próxima música. Então, pessoal, para encerrar o programa de hoje, a gente vai ouvir Silvio Rodrigues, a música Ojalá. E no sábado que vem estamos de volta com mais um programa Nós nos Outros, Antropofonias e Charlas. Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda. Ojalá que tu nombre se le olvide a esa voz. Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado. Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti. A tu viejo gobierno de difuntos y flores. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones.